Francisco de Assis um dia: assim que deixar a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonar a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida. Emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve. Ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições. Vai, conforta os desgraçados, sedentos, esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria. Em divinal alegria, via os lírios e os jasmins que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. E as aves que não trabalham, e no entanto se agasalham com grãozinhos em farturas, entre as flores, entre os galhos, e se alimentam de orvalhos que lhes descem das alturas. E a terra enverdecida, estuando de força e vida, as seivas misteriosas no seio dos vegetais, e as ânsias cariciosas das almas dos animais. E sobretudo ainda havia a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no eterno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor. E guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza.